Não há mais tanta desilusão. Sair não dá se for pra voltar atrás. Já sei cair, mas não tenho pra onde ir. Tanto faz se o cais não for mais aqui. Desilusão. Sair não dá se for pra voltar atrás. Já sei cair, mas não tenho pra onde ir. Tanto faz se o cais não for mais aqui. Não posso dizer que não tem nada no meu coração. Escondi de mim tudo aquilo que você me faz. Dá pra fingir, mas não dá pra acreditar. Mesmo assim isso não me faz parar de sorrir. Não há mais o que fazer. Eu não sei mais o que dizer. Não há nada a esconder. Eu não sei mais se quero você. Mais aquela união. Sair pra quê se não vou ver nenhum cartaz? Já sei sumir, mas não entendo por que não fugir. Tanto faz se o cais não for mais aqui. Não consigo entender qual foi a tua intenção. Mas se eu dormir, eu sei que você vem atrás. Depois eu vi que fui certo em parte. Meu mundo melhorou porque eu permiti. Não há nada a esconder. Eu não sei mais o porquê. Não há mais o que fazer. Eu não sei mais o que dizer. Não há nada a esconder. Eu não sei mais se quero você.